septembre, à partir de 14h, Festival Folklorique, avec la participation des groupes Amicales Franco-Portugaises de Sens, Aulia Domingue de Vierzon, Ronda Tipke de Chalet-sur-Loing, Soleil du Portugal de Main-sur-Loire et le groupe organisateur Ronda Ninote. Mais également les traditionnels groupes de Bombouge, notamment aux Amigos de Portugal de Fleury-les-Aubrais, Bombouge du Castel, Château-Thierry ou Zamalantinouche de Olivet. Rentrée aux traditions portugaises, l'association folklorique Landemignote vous donne rendez-vous les 10 et 11 septembre prochains à leur siège social au 328 rue de Prêteville à Saint-Jean-de-Bray. Soyez au rendez-vous. Bilo! RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous, la vie est réservée chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG International, pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.international@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-international.fr. Le 7 discothèque, ouvert vendredi, samedi et veille de fête. Gratuit pour les filles le vendredi. Le 7 discothèque, de route d'Orléans à Chingy. Dès minuit. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur.

Ora, muito bem. Ora, são 14 horas e 18 minutos. Ora, eu, à volta das 15 horas, cá tenho a minha receita, que vai ser, como estamos numa época muito boa, de bons legumes nos campos, vai ser então essa a minha receita. Na semana passada foi de feijão verde. Esta semana vai ser de pepinos, tomates e alface, essas coisinhas boas que há nos nossos campos, que aqueles nossos avós cultivavam, e ainda há muita gente agora que ainda cultiva, porque é muito saudável sabendo aquilo que nós comemos, não é? Ora então, eu vou dar continuação à minha emissão com os broas de mel, passear contigo. Passear contigo assim como nós passamos uns bons momentos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. É uma ótima companhia para passarmos uma boa tarde e uns bons tempos a ouvir a nossa rádio, a vossa rádio, Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar com os broa de mel. Até já. Também estamos felizes por estar na companhia da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, fiquem bem, até já. Passear contigo, amar e ser feliz. Se é contigo, amar e ser feliz. Passear contigo, amar e ser feliz. O que mais quero da vida? Ter amor e muito amor para dar. Ter amor e muito amor para amar. Passear contigo, amar e ser feliz. Mas que importa que se diga que amar assim é

sagrado e nele é fotografado o rosto de minha mãe. Há dias fui-me deitar, o retrato fui beijar, como é sempre o meu desejo. Vi sua boca mexer, parecendo querer-me dizer, e é tão doce esse teu beijo. O teu retrato por ti, mãe. O teu retrato tão lindo parece que está sorrindo noite e dia para mim. Prazer, seja de noite ou de dia.

nossa grande Amália. Que ela esteja, que descanse em paz. Amém. Por todos nós. Ora bom, então vamos à minha receita de hoje. Outra salada. Na semana passada foi uma salada, como eu já disse, não é? De feijão verde, que é muito bom. E então hoje vai ser também tudo que é fresco do campo. Ora então, vamos pegar numa terrina, depende da quantidade que vocês vão fazer. Eu, que vão comer, não é? Se for para duas, se for para uma pessoa só, é menos. Vou ter menos. Se for para três ou quatro, à medida para como vocês precisarem. Ora bem, eu vou pegar num bom pepino do campo, diretamente. Normalmente, quem não tiver, tem que comprar, não é? E então, vamos... Já temos a terrina pronta. Vamos pegar no pepino, lavá-lo, bem lavado. E depois e tiramos-lhe a maior parte da casca. Não descascar todo, porque a casca tem muitas vitaminas e faz com que a gente não fique, às vezes, dar aqueles arrotos, a saber, ao pepino, assim. Isto tira-nos essas utilidades que não devem ter. Por isso, não devem descascar o pepino completamente. Deixar, cortar uma tira por ele abaixo e deixar mais ou menos um centímetro a seguir a cortar a outra. Bom, acho que me devo de entender. Então, depois temos um tomate ou dois, com a quantidade das pessoas que vocês vão preparar a salada. E cortámo-lo aos bocadinhos a seu gosto, também para dentro da terrina. E depois do pepino descascado, partimos-lo a meio ou em quatro e partimos aos cubinhos para dentro da terrina, claro. E depois, de seguida, vamos, então, uma cebola. Uma cebola daquelas portuguesas são as melhores, mas se não houver, olhe, procure uma daquelas mais branquinhas que não queime. E se elas queimarem muito, para elas não queimarem, vocês vão pegar numa tigela com água em antes e vão parti-la para lá aos bocados com umas gotas de vinagre lá dentro e deixem-na lá estar 5 a 10 minutos que ela depois fica mais mansinha. Ela amansa com o vinagre. Muito bem. E depois vamos-lhe juntar dois pezinhos de salsa, também cortado aos bocadinhos lá para dentro. Um bom dente de alho, também cortado, ardelinhas, lá para dentro. E depois também, se quiser, podem cozer uns ovos e também juntar, ou podem juntar também uma lata de atum, e podem juntar, ora bem, há várias coisas para juntar, não é? Até podem, até se for preciso, até podem juntar um bocado de feijão, também é bom. Tudo misturado lá para dentro. E de seguida, então vamos preparar o molho, como sabem, não é? Um bocado de vinagre, um bocado de alho picado e azeite. Tudo lá para dentro. E sal a gosto de cada pessoa. Ora então, está essa a minha receita preparada para hoje. Espero que quando é bom acompanhar, se quiser, até com uns bifinhos de peru, um bife de peito de frango, assim, mas... ou até um coelho bem guisadinho também, a acompanhar com essa salada. Várias coisas para acompanhar. Ou até a salada sozinha, com a lata de atum, também vai. Não se pode comer muito. Ou com os ovos cozidos, também. Também dá. Pronto. Um bom... E pode juntar também um bocado de cenoura raspada, também. É tudo bom. Tudo que for de legumes, tudo lá para dentro, é muito bom. Ora, tenham um bom apetite e uma continuação de uma boa tarde. E vamos então continuar com a boa música portuguesa e a boa disposição aqui na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, fiquem bem, até já. Não sei onde andará este momento, mas gostava de te voltar a rever. Talvez tirasse um pouco o sofrimento que eu sinto ao tentar te esquecer. E guardo apenas recordações dos momentos mais felizes que passamos, aqueles em que os nossos corações nos diziam tudo aquilo que juramos. Fazíamos amor na praia à beira-mar, debaixo das estrelas, ao luar. E os beijos que me davas tinham muito mais valor que 2000 palavras, mesmo ditas com amor. Aquele que nunca esqueci. Tu foste o meu primeiro amor. Sim, oh sim, eu sempre hei de gostar de ti. Demos o nosso primeiro beijo e da vontade louca de abraçar, seguida pela onda do desejo. E fizemos amor na praia à beira-mar, debaixo das estrelas ao ar. E os beijos que me davas tinham muito mais valor que 2000 palavras, mesmo ditas com amor. Primeiro amor. Sim, oh sim, aquele que nunca esqueci. Tu foste o meu primeiro amor. Sim, oh sim, eu sempre hei de gostar de ti. Tu foste o meu primeiro amor. Sim, oh sim, eu sempre hei de gostar de ti. Tu foste o meu primeiro amor. Sim, oh sim, aquele que nunca esqueci. Ora, muito bem, sim senhor. Ora, 15 horas e 12 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancial 96.2. Ora então, vamos ficar com um fado de Jorge Ferreira, Vida Flor, que vai ser dedicado da minha parte para os 33 fundadores da Rádio Arcancial 96.2, para o senhor Ferreira, aquele que também já por aqui passou, e para todos aqueles que por aqui passaram, para todo o auditório e para todos os animadores da Rádio Arcancial 96.2. Ora, muito os meus parabéns e o meu bem-aja por aqueles 33 fundadores que deram início à nossa emissão, à nossa Rádio Arcancieli, aqui em Orleans 96.2. Ora, então, muito bem, o meu bem-aja para eles, que tenham muita saúde e muita continuação, e para todos nós também. Ora então, vamos ouvir Jorge Ferreira, um fado para eles. Até já. muito bem, lindo fado que nos enche os nossos corações, apreciando bem a letra e como ele canta. Então, fiquem bem, até já. Então meu, dança e balança pela noite fora. É madrugada, já amanheceu e nenhum de nós se quer ir embora. Foi o destino que me quis mostrar teu jeito simples de qualquer maneira. Foi o cupido que quis brincar e atirou flecha para a brincadeira. E o cupido atirou. A flecha que atirou acertou no coração. A flecha que atirou e o cupido atirou. Atirou e o cupido acertou. Acertou, acertou no coração. A flecha que atirou acertou no coração. A flecha que atirou. Se junta ao meu, dança e balança pela noite fora. É madrugada, já amanheceu e nenhum de nós se quer ir embora. Foi o destino que me quis mostrar teu jeito simples de qualquer maneira. Foi o cupido que quis brincar e atirou flecha para a brincadeira. E o cupido atirou. A flecha que atirou acertou no coração. A flecha que atirou e o cupido atirou. Atirou e o cupido acertou. Acertou, acertou no coração. A flecha que atirou acertou no coração. A flecha que atirou. Muito bem, 15 horas e 19 minutos. Ora então, vamos ficar aqui com a nossa Maria Lisboa. Tenho fé em Deus. Isso é que nós precisamos todos, de ter fé em Deus e ser sempre positivos. Que melhores dias virão. Ora então, vai ser para todos o auditório, para todos os animadores e para todos aqueles que estão à escuta da minha emissão aqui nos estudos da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, e para todos os doentinhos espalhados pelos quatro cantos do mundo, para que nós, que Deus lhe traga rápidas melhoras. Que Deus, no momento, faz muito. Nós, sem Deus, também não somos nada. Pronto, que Nossa Senhora nos proteja a todos e amém. Ora então, vamos ficar com Maria Lisboa. Tenho fé em Deus. Até já. Já tive desgostos nesta vida e até perdi as forças e a vontade de viver. Mas Deus deu-me coragem para seguir o meu caminho sem nada temer. Quantas vezes eu rezei chorando, meu Deus, não me abandones

Le samedi 10 et le dimanche 11 septembre, l'association Rondemiota vous attend pour son festival folklorique annuel. Vous souhaitez connaître le programme ? Le voici. Samedi 10 septembre, venez dîner et découvrir le plat signature Bacalhau en Ronda. Réservé au 06 15 99 41 44. La soirée continuera par un bal en plein air animé par le groupe local Capa Negra. Dimanche 11 septembre, à partir de 14h, festival folklorique. Avec la participation des groupes Amicales Franco-Portugaises de Sens, Aouglier Domingue de Vierzon, Ronda Tipka de Chalet-sur-Loin, Soleil du Portugal de Main-sur-Loire et le groupe organisateur Ronda Minute. Mais également les traditionnels groupes de bombes, joués notamment aux Amigos de Portugal de Fleury-les-Aubrais, Bombouche du Castel, Château-Thierry ou Zamalantinouche de Olivet. Rentrée aux traditions portugaises, l'association folklorique Ronda Minhota vous donne rendez-vous les 10 et 11 septembre prochains à leur siège social au 328 rue de Prêteville à Saint-Jean-de-Bray. Soyez au rendez-vous. Biro! Ora, é muito bem. Ora, então, vamos passar. Vou passar aqui o António Carreira, o sonhador. Que é para meu genro Rui, de parte de sua esposa Sandrina de Brito, e para todos os seus colegas de trabalho, e para toda a sua família, e para todas as pessoas que o conhecem. Ora, então vamos ficar, Tony Carreira, o sonhador. Até já. Não faz mal, cá vou andando, perto de viver, mas sempre caio sonhando. Podes te rir, espalhar o meu fracasso, virar a cara quando por ti eu passo. Nada me faz, sabes porquê? Fecho os meus olhos e és minha outra vez. Sonhador, sonhador, mas ao menos a sonhar. Tenho amor, que não tem mal a mudar. Sonhador, sonhador, não me importa ser chamado. Se tenho amor, que já não tenho acordado. Mas ao menos a sonhar. Tenho amor que não tenho ao acordar. Sonhador, sonhador, não me importa ser chamado. Tenho amor que já não tenho a acordar. Sonhador, sonhador, mas ao menos a sonhar. Tenho amor que não tenho ao acordar. Sonhador, sonhador, não me importa ser chamado. Só tenho amor que já não tenho acordar. We'll be right back.

meu país. Real e no nacional é forte de raiz, bandeira de Portugal. Quando um dia me fez voltar, nunca mais ter de abalar. Deus há nos marcados na história. Oh, alto, meia de vidro. Essa boca provocante, de batom vermelho vivo. Andas com aquele olhar distante, de supermóvel a desfilar. Sensual com ar de importante, passas por mim, finges nem reparar. Dá-me uma noite na tua cama, verás a lua e açúcar com mel. Quando entras já saíste. Só queria encontrar a maneira, por brincadeira, de te enlaçar. Uma noite comigo na cama, ficavas louca de tanto amar. Dá-me uma noite na tua cama, verás a lua e açúcar com bem, e assim cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia. Vos desejo uma boa continuação de uma boa tarde e uma boa continuação de um bom fim de semana, e que tenham todos um bom fim de semana e um bom início de amanhã, 1º de setembro, que seja um bom início de mês para todos nós, mês de setembro. Ora, fiquem bem e até para a semana cá estarei com uma boa disposição e a boa música portuguesa, e assim vou ficar com o RTP Internacional para ouvirem as notícias de Portugal, para estarmos sempre em contacto com o nosso lindo país, que é a nossa terra natal. Ora então, fiquem bem e até para a semana, se Deus quiser, cá estarei, se Deus quiser. Até para a semana, um beijinho de saúde espalhado para todos vocês da minha parte. Aprenda a ser forte por mim. RDP Internacional. Longe da vista, perto do coração. Boa tarde, são 3 horas em Portugal Continental e na Madeira, 2 nos Açores. A esta hora, nas notícias. A União Europeia vai acabar com o acordo de facilitação de vistos para cidadãos russos. O ministro português dos Negócios Estrangeiros considera que já não há razão nenhuma para manter esta parceria. O governo está atento às preocupações com o aumento das rendas e está a estudar medidas para travar a subida. A Associação dos Inquilinos Lisbonenses pede uma norma travão que impeça que as rendas possam subir mais do que 1% no próximo ano. A Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência está atrasada pelo menos um ano. A Secretária de Estado diz que é necessário traçar agora um novo calendário. Previsão para amanhã de nuvens no litoral norte e centro com possibilidade de chuva fraca, em especial no Minho. Pode também contar com vento forte nas terras altas. Madeira e Açores com uma previsão muito semelhante, misto de sol e nuvens e alguma chuva. Quanto às temperaturas, esta hora no Porto estão 21 graus, 24 em Ponta Delgada, 26 em Faro e no Funchal e 27 em Lisboa. As notícias às 3, a edição é de Joana Carvalho Ramos. A União Europeia vai acabar com um acordo que permita a facilitação de vistos com a Rússia. Os ministros dos negócios estrangeiros dos 27 consideram que já não existe razões para manter esta parceria estratégica e chegaram a este acordo político. João Gomes Cravinho lembra, no entanto, que haverá sempre exceções porque a ideia não é penalizar toda a sociedade russa. Andréa Neves. O acordo de facilitação de vistos entre a União Europeia e a Rússia foi criado no âmbito de uma parceria estratégica que já não existe e por isso os 27 chegaram a um acordo político esta tarde. Vamos terminar com o acordo de facilitação de vistos e isso vai levar a um grau de exigência muito maior na verificação da documentação de quem viaja para a União Europeia. João Gomes Cravinho diz que há 12 milhões de vistos ativos que permitem a cidadãos russos entrar no espaço